diamantes são indestrutíveis. Mas é meu amor. O mar é imenso. Meu amor é maior. Os diamantes são indestrutíveis, mas é meu amor. O mar é imenso, meu amor é maior, mais belo. Sem ornamentos do que um campo de flores, mais triste do que a morte, mais desesperançado que a onda batendo no rochedo. Mais tenaz que o rochedo, ama, nem sabe mais o que ama, ama, nem sabe mais o que ama, ama, nem sabe mais o que ama. Ama e nem sabe mais.